talentos e grandes intérpretes da música. Histórias, curiosidades, discografia, agendas de shows e muito, muito mais. Começa agora, Central da Biografia. Um especial com seu artista preferido. Uma hora de música e informação. Central da Biografia. Apresentação, Edgar de Souza. Opa, alô você! Olá, gente amiga! Tudo bem? Tudo legal? Que bom falar com você mais uma vez! Chegando Edgar de Souza para mais um Central da Biografia. É sempre um encontro de amigos, é sempre um encontro com o que há de melhor na música popular brasileira. Central da Biografia. Apresentação, Edgar de Souza. Bem, meus amigos e minhas amigas do Rádio Central da Biografia, antes da gente falar quem é a fera de hoje, eu gostaria de cumprimentar você na tua casa, no teu trabalho, no campo ou na cidade, esperando que esteja tudo bem com você, com sua família, com seus amigos, ok? Então vamos lá, Central da Biografia hoje é com Kiko Zambianchi, esta fera que arrebentou nos anos 80 e nos anos 80. Hoje, o Central da Biografia é com Kiko Zambianchi. Meu caminho é cada manhã, não procure saber onde vou. Meu destino não é de ninguém, eu não deixo meus passos no chão. Se você não entende, não vê. Se não me vê, não entende. Não procure saber onde estou, se o meu jeito te surpreende. Se o meu corpo virasse sol, minha mente virasse. Chove, chove, chove, chove. Para chover Você está ouvindo Central da Biografia. Você está ouvindo Central da Biografia. Apresentação, Edgar de Souza. você está ouvindo Central da Biografia. Apresentação, Edgar de Souza. Meus amigos e minhas amigas do rádio, Kiko Zambianchi, Francisco José Zambianchi, que nasceu na cidade de Ribeirão Preto, interior do estado de São Paulo, e ele começou a tocar guitarra na adolescência, e no final da década de 70, ele já se apresentava em festivais estudantis, peças de teatro e clubes pelo interior do estado de São Paulo. Foi um cara que realmente construiu uma carreira sensacional. E a gente vai trazer um pouco mais da musicalidade perfeita. Kiko Zambianchi, no Central da Biografia. Apresentação, Edgar de Souza. Você está ouvindo Central da Biografia. E fomos lá. Central da Biografia. Central da Biografia. Apresentação, Edgar de Souza. Central da Biografia. Central da Biografia. Apresentação, Edgar de Souza. Bem, meus amigos e minhas amigas do Rádio Central da Biografia, com Kiko Zambianchi, eu falei pra você, é uma grande fera. Kiko Zambianchi, olha um minutinho só. Daqui a pouco eu volto com muito mais a segunda meia hora do Central da Biografia com Kiko Zambianchi. Você está ouvindo Central da Biografia. Programa Central da Biografia, distribuído pela centraldamídia.com para mais de 200 emissoras em todo o Brasil. A apresentação é de Edgar de Souza, com o apoio da sua emissora. Na, na, na, na, na, na, na, na, na. Apresentação, Edgar de Souza. De volta com você, Central da Biografia, Kiko Zambianchi. Meus amigos e minhas amigas do Central da Biografia, Kiko Zambianchi mudou para São Paulo e conheceu a cantora Marina Lima, que inclusive já foi homenageada no Central da Biografia, que mais tarde levaria as paradas de todo o país com uma música de sua autoria, Eu Te Amo Você, colaborando para sua carreira. Em 85, Kiko Zambianchi lança o seu primeiro trabalho, Choque, que logo de cara emplacou 3 sucessos. A música Chove, Rolam as Pedras e Primeiros Erros. Com o lançamento do seu segundo disco Quadro Vivo, Kiko teve o seu nome projetado nacionalmente com a inclusão da faixa Alguém na trilha da novela Roda de Fogo da TV Globo. Vamos com mais um pouquinho, Kiko Zambianchi no Central da Biografia. Apresentação, Edgar de Souza. Esquecidas que nem... Você está ouvindo Central da Biografia. Central da Biografia. Mas quando eu não suporto, eu não aguento mais. Eu grito a toda

Central da Biografia. Da Biografia. Apresentação: Edgar de Souza. Thank you. mais um. Sempre pela madrugada. Amanheceu, aquilo tudo não parece nada. Você não vê, por isso eu fico eu aqui cansado. Hoje estou bem, você não viu no sábado. Você está ouvindo Central da Biografia. Partiu. Você está ouvindo Central da Biografia. Apresentação, Edgar de Souza. Bem, meus amigos, que pena! Que delícia fazer esse Central da Biografia com Kiko Zambianchi e que delícia falar pra você na sua casa e no seu trabalho. Foi muito bom, viu? Um grande beijo do Edgar de Souza, que se despede, prometendo voltar, se Deus quiser, no próximo Central da Biografia. Fiquem todos com Deus. Tchau, gente! Você ouviu? Você ouviu? Central da Biografia.